Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia pra você, hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, principalmente em comunidades, favelas cariocas, e há um programa que está em desenvolvimento aqui, que me passaram a pauta, que o Rotary Internacional e o Sebrae fomentam o empreendedorismo feminino nas favelas através da geração de renda familiar e do resgate da autoestima. Aqui conosco no estúdio a Alice Lourenço, que é porta-voz do Rotary Internacional e coordenadora do projeto Mulher Empreendedora, a Renata Roque, da coordenação de projeto de desenvolvimento do empreendedorismo em comunidades pacificadas do Sebrae do Rio de Janeiro, a Vivian Alves, que é empreendedora lá em Manguinhos, mas mora em Caxias e trabalha na área de artesanato para festas, e a Solange Monteiro, a Sol, empreendedora do Complexo do Alemão, no ramo da cosmética, que é um dos ramos que mais tem se desenvolvido nessas comunidades. Eu queria começar a conversa de hoje, Alice, puxando por você, que é do Rotary, e também pela Renata, que é do Sebrae, que são duas instituições. Na realidade, as mulheres das áreas pacificadas, não só as mulheres, mas particularmente as mulheres das favelas que são pacificadas hoje, ganharam visibilidade e criaram coragem para ir à luta. E quando a gente vê o Rotary e o Sebrae subindo a favela para organizar, ajudar, somar nesse trabalho aí, nessa ocupação de espaço, inclusive com esse foco do resgate da autoestima, isso tudo eu acho que é importante a gente enfatizar, principalmente esse papel do Rotary, que é um clube de serviço, tem 90 anos no Brasil. Eu gostaria que a Alice abrisse por que que o Rotary se motivou a subir o morro depois de 90 anos, Alice. Bom dia. Bom dia, querido. O Rotary visa sempre projetos humanitários, sejam locais, sejam mundiais. E o problema da mulher na comunidade nos sensibilizou. Não é o único projeto que fazemos, mas a Fundação Rotary, que nos ajuda em 50% de patrocínio, ela coloca num dos seus 6 enfoques o desenvolvimento comunitário e econômico. Quando eu li aquilo na sugestão de Rotary, e se as mulheres entram aí, porque elas vão crescer e enriquecer a sua comunidade. Aí nós fomos estudar e vimos que 6 milhões e 300 mil brasileiros já tocam seu próprio negócio, 21% mais em 10 anos. As brasileiras só perdem para as americanas e chinesas. Desse total, 70% têm filhos e 4 milhões lideram os seus lares. Alice, você falou dessa questão do patrocínio, desculpa te interromper, já interrompendo. Como é que funciona essa? Como é que a mulher empreendedora que mora na favela pacificada, como é que ela se qualifica junto ao Rotary? Como é que é o passo a passo que ela tem que fazer? Como é que é? O passo a passo é Rotary com o Sebrae. Quando a ideia surgiu na minha presidência de 2010-2011 do Rotary Clube do Rio de Janeiro, eu fiquei pensando, nós também somos empresários, trabalhamos o dia inteiro, temos que ter um grande parceiro. E aí o Sebrae, que é uma instituição, uma organização nacional, respeitável, e que abre portas. Se essas senhoras formadas pelo Sebrae vão ganhar o seu diploma, elas vão falar em qualquer lugar do Brasil. Saiu daqui, vai para um lugar lá do sul, do nordeste, elas vão dizer, não é minha formação essa. Porque a empreendedora, ela pode ser do seu próprio negócio, com essas duas que estão aqui. Sim. A Viviane é só conosco hoje. Mas elas podem ser empreendedoras dentro de outras empresas. Por quê? Pelas qualidades que elas possuem. A vontade de trabalhar, a vontade de ajudar, vestir a camisa da empresa, é mostrar aos outros que ela quer cumprir a sua missão, e isso valoriza a ela e a empresa que ela está inserida. Então, ela também é uma grande empreendedora. Como é que dentro a pessoa, de uma instituição. Como é que a mulher vai até o Rotary? Como é, ela é via Sebrae ou ela, como você acabou de dizer, também pode ir por outras instituições ou pode ir por iniciativa própria? Como é que ela se candidata a ser patrocinada ou ajudada pelo Rotary? Como é que funciona isso? O nosso Sebrae, hoje representado pela Renata, ele abrange todas as facetas do que nós desejamos. Eu procurei essas moças e elas então disseram, Alice, nós já desenvolvemos e temos núcleos em várias favelas pacificadas, porque é preciso também que a pessoa possa ir até lá e trabalhar. É, claro. Então é pelo Sebrae que nós também ajudamos a indicar mulher, mas elas é que decidem. Ô, Renata, já pegando a bola aí, já que a Alice rolou para você essa questão, o Sebrae, ele subiu a favela com a pacificação ou o Sebrae já estava na favela antes da pacificação? E como é que funciona essa parceria com as mulheres e por que só as mulheres? Olha quanta pergunta numa coisa só, hein? Bom dia, Renata. Bom dia. O Sebrae é a instituição que fomenta o empreendedorismo, fortalece os pequenos negócios e está nas favelas do Rio de Janeiro desde 1996. Então a gente já trabalha em favela desde 96. Com a pacificação, o Sebrae do Rio criou um projeto de desenvolver o empreendedorismo nas comunidades pacificadas em 2011. E desde então estamos nas favelas pacificadas, onde atendemos em todas elas. Temos consultores do Sebrae especializados em atendimento ao empreendedor, capacitação, formalização desses empresários, estímulo à inovação, a projetos setoriais como turismo, comércio, gastronomia, moda. E essa parceria com o Rotary surgiu porque o Sebrae trabalha em empreendedorismo e o Rotary queria trabalhar com mulheres em favelas. Por isso que desenhamos esse projeto juntos. Sei. O Rotary tem esse, já explicou bem esse perfil dele nesse projeto aí. Agora, o Sebrae, eu queria que você detalhasse um pouco mais, porque vocês é que estão na ponta, vocês é que estão lá dentro da favela, dentro da comunidade, vocês é que estão arregimentando, recebendo as mulheres, cadastrando esse negócio todo. Só mulheres ou também homens ou só mulheres, e existe divisão de faixa etária ou qualquer pessoa que esteja fazendo, está fazendo alguma coisa querendo ganhar dinheiro com docinho, com lanche, com decoração de festa, com turismo, como você falou, que é uma coisa que está sendo muito explorada nas favelas pacificadas hoje, né? Desde o Santa Marta em 2008, que já vem esse projeto do turismo se desenvolvendo, mas também já temos também grifes de roupas que estão surgindo em vários locais, até em Acari já tem a faveleira também, aí também no movimento lá no Santa Marta, que é do Rap Fiel. Eu queria que você falasse um pouco dessa mecânica de atuação do Sebrae nessas comunidades. Desde que começamos a trabalhar em 2011 nas favelas pacificadas, para a gente chegar a esse empreendedor, a gente fez divulgação e em cada favela dessa a gente tem um consultor do Sebrae atendendo esses empresários. Então esses empresários vêm até nós e nós funciona também como vamos um escritório até avançado, exatamente. Nós funcionamos em locais de parceiros, como associação de moradores, igrejas, ONGs. Umas comunidades, aquelas que são maiores, a gente funciona duas vezes por semana. Outras uma vez por semana, de 15 em 15 dias, depende muito do perfil de cada comunidade. Então, desde 2011, a gente já fez mais de 52 mil atendimentos nessas favelas. E o nosso foco é qualquer pessoa que queira empreender, seja mulher, homem, jovem. Então, qualquer pessoa que tenha um negócio, tenha uma ideia de negócio, pode procurar o Sebrae. E isso lá nas favelas pacificadas, pode procurar a pessoa do Sebrae que está nesse posto avançado lá dentro. É visível? Exatamente. É fácil de achar? Não tem... É fácil, a gente tem faixas, a gente conta com a ajuda dos parceiros também para poder nos ajudar com essa divulgação. Também tem associação, essas coisas locais. Exatamente. Também, isso aí, né? E no Facebook do Sebrae também, pode encontrar informações. No site do Sebrae tem os endereços de todos esses postos de atendimento. Dá o endereço do site aí. www.sebraerj.com.br. Pode ligar para o 0800 do Sebrae também. 0800-570-0800. Legal, porque nós temos um público ouvinte muito atento nessas áreas de favelas, as áreas mais carentes da cidade, que são áreas que estão ganhando não só a visibilidade que eu falei antes, mas estão ganhando voz, estão tendo a chance de passar para subir um pouco, né, também, né? Eu queria passar então agora aqui para o público interessado nesse projeto, nesse programa, que é representado aqui pela Vivian Alves e pela Solange Monteiro. E começando com a Vivian. Vivian, você, eu já vi que você é empreendedora de Manguinhos, mas você mora em Caxias. Como é que é essa história? Explica pra gente isso aí. Bom dia. Bom dia. Eu moro em Duque de Caxias. Fala a minha mãe, ela no início do ano, uma amiga dela, né, a Silmara, que é a coordenadora da unidade de Manguinhos, comentou com ela que ia ter esse curso e convidou a minha mãe para participar. Só que ela tem 63 anos, ela não quis, ela achou que ela não tinha o perfil para estar aí buscando as informações. Eu me encontrava desempregada no início do ano, estava com tempo disponível, já estava ajudando ela já nas costuras, na montagem dos bichinhos que a gente faz. E eu fui lá poder buscar as informações. Fui muito bem recebida na unidade, mesmo não sendo moradora da região de Manguinhos. E comecei a fazer o curso. O curso é uma vez por semana. Sim, vale a pena. É cansativo, né? Você tem que acordar cedo. Pelo fato de eu morar distante, eu pego duas conduções, mas vale a pena. Os consultores, como a Renata falou, eles são capacitados, eles estão ali realmente dispostos a ajudar. Cada módulo, né? São divididos em módulos, cada módulo tem um consultor diferente. Todos eles chegam lá com gás, assim, prontos mesmo, com todas as informações que a gente precisa. Um dos módulos que eu achei que fez muita diferença e tem feito muita diferença foi o módulo da parte do eu sei vender, porque quando a gente não tem as informações, a gente acha que sabe vender, né? A gente pega a nossa peça, vai até a porta do cliente e pensa que está vendendo da forma correta. Aí acha que todos os benefícios ali, o retorno que você pega, o valor que você pega é o seu lucro. E não é bem assim a história. Aí no final você depois fica vendo que não estava vendendo nada. E a parte também, o módulo de autoestima, né? Como você falou no início. A minha autoestima, ela melhorou bastante, né? A gente aprende realmente como se comportar na frente do cliente, como conversar com o cliente. Uhum. Não é só uma questão de você chegar com a peça e falar, ah, aqui é o boneco, esse bonequinho aqui vai ficar bonito na sua festa. Não é isso, você tem que realmente saber apresentar o seu produto, né? É a tua área, o teu produto é de confecção, é isso? É, eu trabalho com feltro é um tecido. Uhum. E esse tecido a gente pode fazer o que vem na imaginação. O que você faz? Eu trabalho com bonecos temáticos, né? Hoje em dia as crianças, elas mandam muito nas mães, né? Então tem a Porquinha Peppa, que tá em alta. Ah, né? Legal, Os Vingadores, que, né, a mídia tá sempre lançando imagens, e cresceu muito agora a comercialização deles. Então eu faço os Vingadores em tecido, eles saem muito. Os chaveiros, que hoje em dia, agora essa época de final de ano, as pessoas querem dar muito uma lembrancinha, né? E a gente tem chaveiros de vários modelos, de vários perfis, para criança, para adolescente, para adulto, para senhoras. Uhum. Todo mundo gosta de ter um chaveirinho, né? Claro, claro. Também trabalho com a parte de decoração de quarto infantil, né? Tenho buscado agora mais informações até. É quem vai desdobrando, né? Começa, na verdade, sim. A minha mãe, ela começou, ela trabalha na feira no Centro de Duque de Caxias, que acontece uma vez por semana, e ela começou fazendo peças pequenas. Né? Na feira, qual feira? É uma feira que acontece através da Prefeitura de Duque de Caxias. Ah, sim. A feira, na verdade, ela é terça, quarta e quinta, mas o artesanato é só na quarta-feira. Né? Da terça eles têm outro segmento. Uhum. E ela já está nessa feira já há mais ou menos uns quase 10 anos, só que ela fazia coisas pequenas, né? Coisas mesmo para retorno só para ela, uhum. né? E com que eu fiquei em casa, eu comecei a buscar mais informações, montei uma página de Facebook para ela, comecei a postar. As pessoas começaram a gostar das fotos, começaram, né, a curtir, a compartilhar. Começou a surgindo perguntas, você não faria tal tema? Eu comecei a buscar modelos, né, dos temas que as pessoas colocavam lá. Comecei a buscar os moldes, porque, né, você tem que ter toda ali a modelagem, como você vai montar aqueles temas. E começou a fluindo com as informações do Sebrae. Agora a gente já consegue fazer em grandes quantidades. Assim, eu já consigo servir a mães com 30, 40 peças. Antes a gente não fazia isso, né? Não tinha muitas as informações. A questão do preço mesmo, né? Assim, a gente tinha muita dúvida do preço. E hoje em dia a gente já consegue vender e obter lucro. É porque tem toda uma parte, Renata, que é uma parte técnica disso aí, que é o Sebrae que está por trás dessa coisa. O Sebrae que sabe, que detém essa técnica para repassar para as pessoas. As pessoas vão, na base do empreendedorismo, vamos fazer o bichinho de filtro, não sei o quê, mas quanto é que está gastando? Qual é como valorar essa mão de obra? Como mensurar o tempo que você gasta? Quanto você vai cobrar, qual o custo, qual o preço que você deve cobrar, qual a margem de lucro, isso tudo é que afunda as pessoas, né? É, as pessoas têm ideia, vamos lá, vamos fazer, mas aí afundam nessa questão aí, né? Exatamente esse o trabalho do Sebrae, apoiar o empreendedor para fortalecer o seu negócio. Então ele precisa se capacitar para isso, ele precisa saber melhorar o seu atendimento ao cliente, saber vender como a Vivian falou, saber formar o preço do seu produto certinho para não perder dinheiro. Então isso é que faz a diferença. Legal, olha, eu queria só fazer a ressalva aqui da Vivian, a página da Vivian no Facebook, é a Marta Maria. Né, você acessa lá pela Marta Maria, que é o perfil pessoal, tem uma página que seja a página do próprio bichinho, da confecção, não? É Marta e Vivian Filtros. Marta e Vivian Filtros. Legal. Então, agora vou passar para Solange Monteiro. A Solange Monteiro também tem a página dela no Facebook, a Bodeguita da Sol, que é Bodeguita em homenagem ao Hemingway, a Bodeguita lá em Cuba, em Havana. E dá sol porque ela é a Solange e é a Sol. Agora, Solange, eu queria que você, mas você não semelhantemente a Vivian, você mora realmente no Alemão, não é isso? Você é empreendedora do Alemão e mora lá no Alemão ou não? Eu moro no Alemão, sou empreendedora do Alemão. É, você mora onde no Mas Alemão? Mas eu moro na Ádia 5, na Fazendinha. Na Fazendinha. Isso. Mas eu não sou do Alemão, eu sou da Bahia. Sim. E não, não é obrigada nem a ser alemã também. Então, eu moro no Alemão há 18 anos. E o que aconteceu foi que quando eu cheguei, eu tive muitas dificuldades para arrumar trabalho, pelo fato de não ser do estado, não conhecer, e o pessoal é muito desconfiado. Isso 18 anos atrás. Há 18 anos atrás, eu tinha que ter indicações para poder trabalhar, né? E eu não tinha. Eu comecei vendendo produtos de estética, perfumaria, beleza. Enfim, eu vendo todas as patentes que existem no mercado. Sim. Todas elas eu vendo. E joias também. Quer dizer, você revende, na verdade. Eu revendo. E eu comecei o meu trajeto meio às avessas, como eu costumo falar. Primeiro eu comecei vendendo, comprando, vendendo e consegui muitos clientes. Sendo que eu não tinha buscado ainda a informação, eu ainda não estava ganhando dinheiro. Sei. Eu estava trabalhando, trocando 6 por meia dúzia. E eu estava achando que eu estava ganhando dinheiro. O que acontece? Eu comecei a trabalhar também como faxineira. Eu fui faxineira há 18 anos. E eu pegava o meu dinheiro da minha faxina e jogava lá, nesses produtos, e ia vendendo. Mas eu estava achando que eu estava ganhando dinheiro. Na verdade, você trabalhava mais do que ganhava, né? Eu trabalhava mais do que eu ganhava. Mas a parte legal era que eu já tinha cliente fiel. Eu só não sabia trabalhar o meu dinheiro. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, não, eu tenho que resolver o meu problema. Agora está na hora de buscar informação. Por quê? Porque eu estava vendo que o meu dinheiro, ele estava indo. Ele não estava voltando. Eu digo, não, agora, olha, eu tenho que parar de trabalhar fora, eu vou me dedicar ao meu negócio, eu vou fazer o meu CNPJ, eu vou virar microempreendedora e vou chutar o balde, seja o que Deus quiser. Quanto tempo tem isso? Um ano. Você virou MEI, é isso? Microempreendedor individual? MEI. Em um ano eu consegui o que eu não consegui em 10 ou 15. Agora, isso aí com a parceria do Sebrae. Do Sebrae. E com o respaldo institucional também do Rotary. Claro. Do Rotary. Por quê? Eu busquei o que aconteceu. Eu já trabalhava, eu já tinha minha clientela. Mas eu precisava buscar informação que eu não tinha, porque eu estudei muito pouco. Então, pelo fato de eu ter estudado muito pouco, até para fazer as contas, só na calculadora mesmo, porque na mão nem pelo sonho, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu comecei, digo, não, vou buscar informação. Parei de trabalhar fora, procurei o Sebrae para poder fazer a minha, abrir o meu inscrição lá, tudo bonitinho. Uhum. E aí eu descobri muitas outras coisas. Eu pagava autonomia. Lá no Sebrae é o DAS, né? Sim. Onde eles retiram pra gente com toda clareza, é barato. Aí você já não paga mais autonomia, você já tá seguro. Aí sai o seu, todo o seu processo junto com o Sebrae, tá aí a Renata, que sabe disso. Tem a Helenita, que acompanha a gente, assim. Eu costumo dizer que ela é a mãe, porque eu tô em casa, ela liga, olha só, você vai fazer um curso tal, tá? Aí eu digo, ah, eu vou? Vai sim, você é MEI, você tem que crescer. Pois é, esse negócio que você tá falando só é legal, mas ele trai uma, eu queria botar essa questão aqui, que eu acho legal isso aqui, porque nós estamos falando dos dois lados da, né? Na verdade nem são dois, são três, porque tem o Rotary, o Sebrae e as usuárias ou beneficiárias ou as empreendedoras, eu acho isso. Que é mais isso aí. Você falou agora assim, a Helenita ela é como a mãe, isso trai um pouco essa relação que não é uma relação muito profissional e que o Sebrae bate muito nisso. Não é possível você estabelecer uma relação familiar, né? Ou que seja familiar no seu imaginário, para você tocar o negócio, porque você vai dar com os burros na água, você vai afundar. Não tem como você não encarar isso de uma forma bem profissional para você poder crescer, não é não? Não, completamente diferente, porque na favela a gente não está acostumada com isso. A gente está acostumada com a marginalização, com a discriminação, com as pessoas que vêm de fora, que enxergam a gente diferente. E quando a gente vê uma pessoa que vem de longe, que investe na gente, que aposta na gente, a autoestima da gente, ó, é claro, só se eleva e a gente só cresce. Legal. Porque se não fosse dessa maneira, se a gente não tivesse total respeito por essas pessoas que se arriscam, essas pessoas não são da favela. Tem bang bang a todo momento. Pois e elas é, isso estão é lá. Outra. Aí você tocou agora numa questão que eu queria também abordar. Mas eu queria voltar um pouco, Renata, nessa história da visão empresarial, que é a visão do Sebrae. E para não fazer essa confusão, não deixar que as pessoas, como a Sol, por exemplo, façam essa confusão do assistencialismo. Parece que o Sebrae está fazendo um serviço assistencial. E não é isso. Ela só mesmo sabe que não é. Mas exatamente, o inconsciente fica aquela coisa da figura da mãe. E isso se reproduz na política do Brasil de uma maneira geral. Né? O governo é pai. Né? A Dilma não foi apresentada pelo Lula como a mãe do PAC? É. Imagina você. É. Como se o PAC tivesse mãe. Então, eu queria que você falasse um pouco desse aspecto empresarial, profissional mesmo do Sebrae. Nessa relação. Eu vou concordar com a Sol, isso não é assistencialismo mesmo, porque o Sebrae, ele lida com o empreendedor. O Sebrae está ali interessado no seu papel, que é desenvolver. O objetivo do Sebrae é fortalecer o pequeno negócio, então ele não é ser assistencialista. A gente ali está lidando com empresários que querem crescer, então aí já não tem assistencialismo. E o que ela falou desse tratamento é porque, assim, o Sebrae fez um censo empresarial em 2012 em 18 favelas pacificadas. E a gente, nesse censo empresarial, a gente pôde conhecer o perfil do nosso empresário que a gente atende ali, que é, em média, mulher negra de 40 anos, que na maioria delas, elas são chefes de família, são avós, elas são carregam mães, a família, né? A elas têm que se dividir entre a casa, o marido, o filho, os netos e ainda levar o sustento da casa. Verdade. E ela é sozinha, o empreendedor da favela, eles não têm funcionários, eles trabalham sozinho com a ajuda de um filho, sobrinho, esposo, informal, né? E ele não consegue fechar a porta do salão, da mercearia, da padaria, da lojinha, e se capacitar um dia inteiro. Então a gente faz módulos pequenos módulos de 3 horas, de 4 horas, que não é todo dia, uma vez por semana, ou então a cada 15 dias, porque eles não têm esse tempo. Então a gente teve que adaptar o nosso atendimento para esse empresário. Então quando ela fala mãe, é de uma forma carinhosa, porque ela está lá preocupada em melhorar aquilo. Se a gente não fosse, se a gente não tivesse essa preocupação de melhorar aquele negócio, ela, a gente não tinha conseguido fazer isso que a Sol falou, desenvolver o negócio dela em um ano. Bom, e eu queria te explicar uma coisa. É, dentro do Sebrae existe também o compromisso que, como o Rotary está pagando esse projeto de 11 meses, a empreendedora também tem o compromisso de comparecer, de responder aos seus questionários. É tudo muito organizado. Uma contrapartida, né? Uma contrapartida que elas têm que completar as apostilas. É como se fosse um curso técnico. Tem padrão e tem investimento nosso, do Sebrae, e delas correspondendo à frequência, a aproveitamento, a participação. Então, o que nós sentimos aqui é a valorização da mulher. É a mulher em plenitude. Porque, em geral, é ela que fica com os filhos. O marido vai embora, ou o amigo, ou o companheiro, e ela arca com aquela frente de trabalho. E eu escutei delas que deixar a criança sozinha em casa era um problema. Aí vem Rota Internacional nos dando 6 caminhos de atuação para que eles paguem 50% das nossas despesas com o projeto. Tinha lá desenvolvimento comunitário e econômico. Então, essas mulheres estão transformando a sua comunidade, não só a sua vida. Primeiro passam a ser exemplos de mulheres dignas, mulheres empreendedoras de todo dia, toda hora atendendo o seu cliente. A aparência delas, que estão sempre elegantes, realmente valorizando a sua pessoa e o seu trabalho. O relacionamento com o público, porque a cliente, os clientes, homens e mulheres, vão até elas e vão mirar uma mulher forte, valorosa, e a atitude transforma opiniões. Então, a comunidade se engrandece com o trabalho delas, que não tem orgulho, não, só tem alegria. Elas falam com alegria, com felicidade. Então, é um projeto que, além de trazer a felicidade, traz a prosperidade. Bom, nós estamos aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Tema Livre, hoje tratando de mulheres empreendedoras, mulheres empresárias em comunidades carentes, principalmente nas favelas pacificadas do Rio de Janeiro, com a participação aqui da Alice Lourentes, que você acabou de ouvir, que é porta-voz do Rotary Internacional, coordenadora do projeto Mulher Empreendedora, a Renata Roque, da coordenação de projeto do desenvolvimento do empreendedorismo em comunidades pacificadas do Sebrae do Rio de Janeiro, a Vivian Alves, mulher empreendedora em Manguinhos, e a Solange Monteiro, que é empreendedora no Complexo do Alemão. E eu gostaria de voltar um pouco aqui ao que a Solange falou. Isso que a Alice acabou de dizer, eu acho que é uma pedra de toque. Esse programa tem recebido, ao longo de 2 anos que nós estamos no ar, e tem recebido aqui visitas e participação de mulheres empreendedoras, mulheres que criaram um hostel no Vidigal e estão explorando esse hostel. E o companheiro, entra a reboque da história. A mulher é que é o carro-chefe da história, porque é ela que manda na casa, é ela que comanda a família, é ela que cria os filhos, em resumo, é ela que tem o papel protagonista nessa função social geral. Então ela não é à toa que a mulher é que é a beneficiária do Bolsa Família. Isso. No caso do cartão Bolsa Família, na questão federal. Então, quer dizer, esse é um aspecto que é muito importante, primeiro porque a mulher, ela é mulher negra, favelada, pobre, é mulher de pouca instrução, baixo nível de instrução, ela está acostumada a ser pisada o tempo todo. E ela, quando resgata, você dá a mão e puxa, a demanda reprimida é tão grande que ela vem com tudo. Você tem que dizer, peraí, vamos devagar, que senão você acaba engolindo o Sebrae. Não só, eu tô vendo que você está querendo falar aí. É? Essa questão mesmo aí, quando eu falei da Helenita, a mãezona, isso que ela faz, é isso que encanta e faz a gente crescer mais. Por quê? Porque o trabalho dela é abraçar a gente, é buscar, é ligar, é colocar a gente nos cursos, é jogar a gente lá em cima para a gente frequentar. Se você faltar, ela te liga, ela te cobra. Liga a Suzana, a Renata, sai todo mundo. É uma equipe que toda essa equipe só se preocupa com os empreendedores. Não importa se sou eu, se é a minha colega aqui do lado, ou se é aquela que começou ontem a empreender. Não, eles estão preocupados é com o geral, com a favela em si, com aquelas mulheres e aqueles homens também que estão lá dentro. Pois é, isso aí já é, mas o homem é, nesse caso aí, o homem é minoria. Eu tô espantado porque ela fez questão, a Sol fez questão de dizer na primeira fala que ela veio do interior da Bahia, pobrezinha, tadinha, coitada, não tinha indicação, não conseguia nem trabalhar, não tinha instrução, mas olha como ela é articulada, cara. Não é? Muito. Ela é bem articulada. Descobrimos. Vai longe, hein, Sol? Você vai longe. Bom, eu sou bem articulada porque eu trabalhei como doméstica, faxineira, há muitos anos da minha vida, aqui nesse Rio de Janeiro. Então, tem aí vários patrões que me agregaram só coisas boas. Apesar de eu não saber muito, não ter estudado tal, eu tive patrões que eu me orgulho de dizer, doutor Pedro Cantizano, dona Cláudia, dona Paula. Essas pessoas foram, assim, muito importantes para minha vida, porque eu só aprendi com eles, entendeu? Então, quando você aprende, quem ensina melhor é a vida, é a caminhada, é andando, não é a escola ensina muito. Como é que foi com você, Vivian? Mas... Você começou trabalhando em quê? Eu comecei trabalhando na área de fast food, com 16 anos. Fast food fazendo o quê? Fazendo entrega, fazendo embalar, fazendo lanche. Embalando lanche. Fazendo lanche. Trabalhei durante 6 anos e quando eu completei 6 anos de empresa, eu tive aquele momento que eu não quero mais trabalhar. Tinha uma filha já com 5 anos em casa e eu resolvi sair do emprego. Aí saí do emprego, fiquei 6 meses desempregada. Aí a sua realidade volta, não, eu tenho que voltar a trabalhar, né? Eu tenho uma filha de 16 anos agora, minha família sempre me ajudou, criei ela, né, na verdade, sem o apoio do pai, mas a minha família ali junto, minha mãe, meus irmãos juntos. Você foi mãe adolescente? Eu fui mãe com 18 anos. 18 anos, você tem cara de nova, não tem cara de que tem filha de 16 anos, não. É verdade. Até no rádio não tem imagem. Vocês vão ver depois na página do Facebook, você vê na página do Tema Livre, você vai ver a cara da Vivian, vai ver que ela não tem cara de quem tem filha de 16 anos, não. Aí eu fiquei 6 meses desempregada e depois de 6 meses eu fui pro ramo da política. Próximo à minha casa tem um. Agora, na verdade, ele é ex-político, né? Se aposentou, se afastou da política, tá só por trás dos bastidores. Ele me deu uma oportunidade. Assim, eu fui como a Sol, como se eu tivesse chegado assim igual a Sol no Rio, né? Eu fui pra política sem conhecer, eu só conhecia a política da televisão, né? Um dia tal você vai lá e vota. E ele me deu uma oportunidade de ser secretária. Sim. Entrei, né? Assim, trabalhar em gabinete, é isso? Na verdade eu trabalhava no gabinete que ele tinha dentro da comunidade. Sim, né? No escritório dele lá. E dali eu fui ficando, veio a primeira eleição. A comunidade onde? Eu moro na Vila Centenário. Centenário, lá em Caxias, isso, então. De Caxias. Sim. E ali eu fiquei a primeira eleição, aí ele, né, ganhou, aí continuei ali trabalhando. A irmã dele gostava muito do meu trabalho, né? Ela era uma das assessoras dele. E eu fui me mantendo ali com eles, até que em 2009 ele perdeu a eleição e resolveu, né, se aposentar. Uhum. Pelo tempo que já tinha já de política, resolveu ficar só pelos bastidores. Aí eu fiquei desempregada novamente. Aí eu resolvi em 2009, falei, eu vou pra rua vender os artesanatos que minha mãe já fazia. Na época ela trabalhava com meia de seda, que também é um tipo de... E você vendia lá em Caxias mesmo? Não, eu resolvi vir pro centro do Rio. Sei. Comecei a fazer contato com algumas pessoas e, assim, uma pessoa me falou, olha, em tal bairro tem uma feira que acontece uma vez por semana. Você tem que... Só que essas feiras são feiras pagas, né? Eu cheguei a ficar um bom tempo ali na Cidade Nova, atrás do prédio dos Correios, ali acontece uma feira uma vez por semana. Fiquei um bom tempo trabalhando ali, só que eu não sabia vender, né? Eu não tinha as informações que o Sebrae passa para o empreendedor. Isso é então, que bastei. Eu saía de casa cedo com a bolsa pesada, eu vendia, mas eu também gastava, né? Porque eu gastava com a passagem, gastava com o almoço. Às vezes já comprava material aqui no centro do Rio para levar para casa, para produzir, para no outro dia ir para a feira. E na verdade eu fiquei assim como a Sol ficou, trocando seis por meia dúzia, né? Na verdade o Sebrae entra nisso aí, e acho que essa parceria Sebrae Rotary é uma parceria muito feliz por causa disso, porque o Sebrae entra com todo esse repasse da técnica e da, na verdade eu considero isso uma arte. Esse, o empreendedorismo, ele é muito mais do que simplesmente você saber fazer as contas e saber chegar à equação que vai te sustentar. É muito mais você ter criatividade, ter força de vontade, ter persistência, perseverança. O Sebrae, ele ensina muito isso, porque eu já vi no Sebrae as pessoas dizendo, dentro do Sebrae, dizerem, olha, não vá pensando que você vai montar o teu negócio, vai começar a ganhar dinheiro já, não. Isso tem um prazo, tem um período de maturação, isso qualquer coisa é assim, mas as pessoas não sabem. As pessoas acham, né, Vivian, que vão sair pra rua e vão começar a ganhar dinheiro e que daqui a dois meses estão montando outra coisa, tá expandindo, e não é bem assim, né, Renata? É isso. E assim, os consultores, eles são escolhidos a dedos, porque não é só ensinar a técnica, tem que estar o tempo todo estimulando. Para aquela pessoa entender que daqui a pouco ela vai conseguir ter o resultado dela, não desistir. Porque realmente não é fácil, é muito difícil. É verdade. Eu queria voltar um pouco também ao que a Sol falou, que eu acho que é importante. A Sol disse, olha, ela tocou, passando essa questão da violência que ainda persiste, mesmo em áreas pacificadas, porque essa pacificação também é uma pacificação do Estado, não é uma pacificação da comunidade. Então a polícia chega e pacifica. Pacifica como? Na marra. É como o tráfico antes dominava também na marra. E muita gente nas favelas, até pacificadas, e lá no Alemão mesmo, reclama que quando era o tráfico, eles tinham mais liberdade do que com a UPP, que a UPP oprime mais e proíbe os baile funk, proíbe festa, proíbe churrasco da laje, em resumo. Cerceia muito a liberdade. Mas o fato que você falou e que me despertou atenção aqui é que você tem uma violência eventual e pontual. O caso lá de Manguinhos, eu não sei como tá. Eu sei que na Maré a situação é feia. E no Alemão, a gente está vendo que pelo menos uma vez por semana, ou às vezes duas vezes por semana, pipoca, o bicho pega. Então, como é que é você fazer esse tipo de... Como é que é a vida, levar a vida nessa situação, nessa realidade? Olha, é meio complicado, mas acontece que a gente tem que primeiro ter fé em Deus, né? Pra poder nada de mal acontecer a gente. E depois meter a cara e continuar. Porque eu, por exemplo, o meu esquema de trabalho é completamente diferente do de todo mundo. Você vai me dizer assim, ó, Solange, você tem uma loja? Não, eu não tenho uma loja, eu tenho um escritório. Mas como é que eu trabalho com os meus clientes? Meu escritório é porta fechada, só entra quem eu quero. É como se fosse isso aqui, certo? Só vai entrar aqui o meu cliente. Mas o meu cliente, ele acabou de me ligar e ele quer um produto, mas ele quer que eu leve. E aí, o que que eu faço? Tem que ir. Eu vou. Tá de chovendo, que tá você vai? Eu vou de moto, porque eu comprei uma moto. Uhum. O nome dela é Penélope Charmosa. Todo mundo na favela conhece ela. Já conhece a Penélope. Ela é toda pretinha, tem um baú grande. E um adesivo de Penélope. E você sai no meio do tiroteio assim, até os param pra. Peraí, que a Penélope tá passando. Ainda saio assim, eu não uso isso aqui, eu só uso isso aqui, uma calça preta. Eu coloco um tênis de couro. Muito legal. Meu capacete, que também. Meu esposo. Mas isso aí você também. É, poder ir, e isso você tem um respeito dentro da comunidade. Tenho, né? Total. Todo total mundo conhece. Isso também mundo. É uma coisa que eu acho importante. Entendeu? Ao mesmo tempo em que a gente está falando que o público é preferencial e o público-alvo que é o mais necessitado é a mulher pobre, preta, favelada, de baixa instrução dessas áreas, é, essa mulher, quando ela sai da toca, quando ela começa a ganhar a rua ali na favela, ela começa a ganhar o respeito também dos homens que estão ali, sejam eles da polícia, sejam eles do tráfico, sejam eles todos de onde for. Todos eles respeitam. Não é isso? Como é que é essa relação? É legal? É muito legal. Eu não tenho carteira. Minha moto é uma cinquentinha, então a polícia me para toda hora. Não, eu não tenho. A minha moto, ela não pede carteira. Ela tem que ter uma licença. Sim, é, eu não cinquentinha, tenho. É. Ela é uma cinquentinha. Uhum. E eles me param. Toda hora pra pedir. Toda hora estão me parando. E aí, tia? Aí eu disse, olha só, eu preciso trabalhar. Não, mas, ó, tá... Pô, você tá de tênis, tá de capacete, tá direitinho, vai embora. Mas eles são obrigados a parar, não é verdade? E o respeito é recíproco. Todos eles que me param sempre me trataram com respeito. Uhum. Tanto faz um lado quanto o outro. Legal. Agora você tem notícia de que há também excessos por parte da polícia com moradores? Tem muito abuso, mas quem somos nós, né? Pra dizer, ou pra provar, ou pra, né? Quem somos nós? É. Nós somos vítimas. Ô, Vivian, como é que é a situação lá em Manguinhos? Eu moro em Duque de Caxias, eu moro próximo. Não, mas você tá, a tua base é Manguinhos, você pode morar em Duque de Caxias. É assim, eu não... Mas você tá, como é que é o negócio? É, eu vou lá toda semana, assim, o único momento foi no início do ano que teve aquele problema na unidade ali, na comunidade do Engenho de Dentro, quando teve aquela ocupação, acabou dando reflexo em Manguinhos e no Jacaré. É. Foi o único momento que eu tive, assim, de preocupação. De tensão maior. É, porque realmente a polícia, né, tomou ali a comunidade do Manguinhos, mas fora isso, eu nunca passei. E Caxias é tranquilo? Eu moro ao lado da comunidade da Mangueirinha, que é uma área pacificada. Também. Sim, em relação ao que eu vejo na mídia, eu posso dizer pra você que a Mangueirinha realmente é pacificada. Uhum. Realmente acabou o tiroteio, acabou essa coisa de toda hora todo mundo tem que sair correndo, toque de recolher, não tem mais isso. Sim. Né? A polícia lá, assim, a gente no início até achava meio estranho, né? O policial passar e dar bom dia. Até estranho, quem não tá acostumado, né? Estranho. Você não sabe se ele tá te dando um bom dia porque ele vai te prender ou ele tem realmente educação. É verdade, tem Mas, essa questão. Mas, assim, é super tranquilo. Realmente, assim, quem mora, né, na Mangueirinha, pode dizer que realmente a área é pacificada. Não chegou lá todo o serviço social que o governo diz que vai ter. Pois é, a UPP social é que não aconteceu. A verdade é que quando surgiu o projeto da Polícia Pacificadora, tinha a UPP e a UPP Social. E aí, a UPP é do Estado, é da PM, é governo do Estado. Aí o governo do Estado passou para a Prefeitura a UPP Social. Aí a Prefeitura, aí ficam duas coisas, né? Duas cabeças, aí não funciona direito a coisa. Então, você não tem os serviços que o Estado deve prestar, você não tem coleta de lixo como deveria ter, esse tipo de coisa. Mas uma coisa também que as pessoas falam muito, eu não sei a tua área, talvez não, mas eu acho que no alemão já atinge muito, e o Sebrae também pode dizer isso, porque atua em 19 dessas comunidades, é que há uma valorização fundiária, o terreno está custando cada vez mais caro por causa dos serviços que estão subindo, a regularização do fornecimento de luz, o arruamento, iluminação, esse tipo de coisa, isso está valorizando, e já dizem até que o Vidigal vai ser a primeira ex-favela do Rio de Janeiro, né? Que vai ser vai virar um bairro incrustado lá, que é um lugar privilegiadíssimo. Como é que funciona isso? Como é que você percebe isso, Renata? Então, primeiro eu queria complementar dizendo que o Sebrae atua em todos os lugares, não só nas favelas pacificadas. Não, a gente está falando, tá em todo claro. Lugar, né? Não, senão o pessoal vai pensar que o Sebrae é porque veio, né? Veio junto da pacificação. Não, o Sebrae é mais antigo, bem mais antigo. É, realmente com a pacificação houve uma circulação maior de pessoas no território. Então, as pessoas que são de fora da comunidade, elas puderam passar a frequentar a comunidade, porque passaram a se sentir mais seguras com isso. Então, por isso que teve esse fomento da gastronomia local, esse fomento do turismo local, por esse aumento da circulação de pessoas, que passou a ser normal após a pacificação. O Sebrae também tem linhas de atuação junto com o pessoal que atua nessa área de turismo nas favelas? Eu pergunto isso porque eu sei de alguns lugares, como eu falei, do Vidigal, que tem hostel, mas tem no Alemão, tem turismo mesmo, é a empresa de turismo atuando dentro do Alemão, como no Santa Marta também. Então eu queria que vocês atuam também nessa área. Sim, a gente tem até um projeto que a gente está desenvolvendo esse ano, começamos no início do ano, que é a rede de turismo. Então a gente tem um projeto que a gente reúne os empreendedores da cadeia de turismo das favelas pacificadas, onde a gente promove encontros mensais com esses empreendedores, capacitações específicas para o setor de turismo. Onde é? Esses encontros são onde? Alguns acontecem no Sebrae, outros acontecem nas outras comunidades. No Sebrae aqui no centro? Isso, no Sebrae do centro. Ah, sim. Legal, Alice, você um pouquinho fala aí mais sobre essa questão do Rotary. Onde é que o Rotary, como é que o Rotary enxerga isso aí? O Rotary tem uma atuação de 90 anos, o Rotary é meio cruz vermelha nessa história. Eu digo cruz vermelha não no sentido da atuação, mas como instituição respeitada, como uma instituição brasileira. Como é que o Rotary entra nesse perfil de favela, de mulher preta, pobre, analfabeta ou semi-alfabetizada, carente historicamente, a família inteira sempre foi carente, a avó, a Casa da Sol, que vem lá da Bahia, quer dizer, já é uma coisa que vem desde muito tempo atrás, a Vivian, que também já vem desde muito tempo atrás. Como é que o Rotary entra nisso aí? O Rotary já possui 104 anos de existência e foi criado por profissionais em Chicago querendo a melhoria da comunidade, eles se unindo para fazer o bem. Chegaram no Brasil e aí fundaram o Rotary Clube do Rio de Janeiro em 28 de fevereiro e nós estamos com esse ano 91 anos. E ele quer realmente transformar as comunidades. E ele entrou nessas áreas pacificadas de uma maneira bem tranquila, porque no final das contas é a área de atuação, é o meio onde ele atua no mundo inteiro. No mundo inteiro, nos lugares mais carentes. Mas nós temos também projetos humanitários como o fim da polio já. Nós estamos financiando, junto com os governos, o fim da polio. E estamos quase conseguindo exterminar. Só falta Paquistão, Nigéria e Afeganistão, num percentual muito pequeno. E conseguimos adesões de grandes empresários que investem em Rotary, na fundação e no programa polio. Por quê? Porque nós somos uma rede mundial de rotarianos que praticamos a ética. Quando essas senhoras veem que Rotary está entrando numa comunidade, neles eu confio, porque não vai ser um momento só e acabou. Já sabe que são pessoas que visam o bem. A minha felicidade é muito grande, porque você veja, pelas duas, como nós conseguimos levar uma evolução pessoal, cultural e econômica para essas mulheres, que são um polo multiplicador para a família, porque a mulher abraça, congrega, como você disse, traz o marido, os filhos, a família. Então, isso é que é importante, essa união. E Rotary quer transformar a vida de todas as pessoas que estejam carentes. Então, essa transformação vem através do servir. Na minha gestão de governadora, era a paz através do servir, que eu estou te dando esse livro. Legal. Hoje. E aí nós realmente começamos a mudar uma mentalidade. Elas serão portadoras da esperança. É, e multiplicadoras dessa nova mentalidade. Eu queria que você deixasse um endereço eletrônico e um telefone para as pessoas que estão acompanhando pelo rádio e pela internet entrarem em contato com o Rotary para obter mais informações. Bom, eu vou dar o meu de Rotary. É Alice Lawrence, arroba rotaryrj.org.br. Isso é Lawrence, é LORENTZ. Isso. Lawrence. E aí eu encaminho. Tá certo, encaminho tá os pedidos lá. Legal. Da Associação Distrital de Rotary no Rio de Janeiro. Legal. Renata Roque, do Sebrae, para a gente encerrar um minutinho, eu queria que você também fizesse um serviço sobre dando os endereços, essas coisas e orientando finalmente em rápidas palavras as pessoas que estão acompanhando que desejam participar desse projeto. Então, a forma mais simples de entrar em contato com o Sebrae é pelo 0800 570 0800. Lá ele tem, o empreendedor pode tirar todas as dúvidas e saber todos os endereços do Sebrae. Legal, Vivian. Para você encerrar um minutinho, dá o teu recado aí, fala o que você acha. Recado para as mulheres lá. Só acrescentar mais um detalhe em relação, assim, a Sol já faz, né? Porque a Sol também já tá mais tempo do que eu, né? Começou antes o curso. E uma coisa que eu aprendi no Sebrae e que faz toda a diferença hoje para mim é o meu diferencial de atendimento. Eu faço um atendimento totalmente diferente, assim. Geralmente o cliente, ele vai até a loja para poder bater perna para fazer pesquisa de preço. Ela me fala o tema que ela quer, eu faço uma amostra de cada e vou até a residência dela ou até o local mais próximo que ela, né, tenha disponibilidade para me atender. Eu levo, como a Sol faz, né? A Sol, o cliente dela liga, ela leva o produto dela. Eu levo a amostra, eu fico ali 2-3 horas com a mãe, montando ali, viajando. Eu viajo junto com o tema dela, entendeu? Você só não tá na moto, né? É, só não tem a moto ainda. Não vai de moto. Solange, desce da moto e dá o seu recado final aí, antes de partir. Antes de eu partir, olha, eu só acho que todas as mulheres da favela, ela tem que ser firme, forte, tem que correr atrás do Sebrae, do Rotary, procurar recurso, procurar maneiras de sustentar sua família, de ser mais feliz, porque esse é isso que o Rotary quer, é isso que o Sebrae quer e é isso que nós, mulher empreendedora, quer também, quer ser mais feliz, quer ter tudo que todos têm direito. E o social é a parte mais importante. E é por isso que a gente está aqui, né? Entendeu? Então, é só isso que eu tenho para dizer. Legal. Mais nada. Eu quero deixar, então, mais uma vez aqui a página da Solange, que você acabou de ouvir no Facebook, é a Bodeguita da Sol. Dá uma olhada lá e você pode entrar em contato com ela. A da Vivian é a Marta Maria no Facebook. Você vai achar a Vivian lá, que é empreendedora em Manguinhos. Essa questão de decoração e de decoração de quarto de criança, festinha de criança, né? Essas coisas todas aí. A Vivian agita isso tudo, hein? Posso passar meu telefone? Mas é evidente. Meu telefone fixo é 2672-3549. O celular 81963697. 81963697. Melhor ligar o celular, né? Que o pessoal liga mais no celular. 81963697. É isso aí, gente. Olha, o tema livre fica por aqui. Eu quero agradecer muito a presença da Alice Lawrence, porta-voz do Rotary Internacional, coordenadora desse projeto Mulher Empreendedora. A Renata Roque, que é da Coordenação de Projetos de Desenvolvimento do Empreendedorismo em Comunidades Pacificadas do Sebrae aqui do Rio de Janeiro. E a Solange, que é empreendedora lá no Alemão. E a Vivian, que é empreendedora em Manguinhos. Sim, pode falar, fala disso. Gulo, eu queria agradecer em nome do Rotary o apoio que você vem dando. Olha, que isso. Nós é que agradecemos, um grande abraço. O programa fica por aqui amanhã, às 10h05. O Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.